Louvado seja o Senhor, os irmãos podem sentar. Como meu querido Sóstenes bem falou, nosso entendimento de ministério, que nenhum ministério na palavra de Deus intitula, dá um título para os homens. São funções espirituais que Deus dá como dons à igreja. Daqui uns dias também, e já está começando, Sóstenes também está recebendo de Deus a função apostólica. Glória a Deus. Amém, amados? Amém. Isto é a função de enviado para levar vida, fundamentos para outros lugares. Deus está preparando a ele, sua esposa e esta igreja, na medida que vai levantando homens dons para suprirem a vida do corpo. Deus vai nos preparando. Por 20 anos na igreja em Porto Alegre, eu fui preparado junto com a minha esposa, ali no ministério, no dia a dia, na célula, multiplicando, gerando discípulos, gerando vida, sendo preparado por Deus para exercer esta função apostólica. Preparado pelo meu pai espiritual, assim como Sóstenes está debaixo de autoridade, eu também, desde o primeiro dia da minha vida cristã, no dia 18 de agosto de 1974, quando eu conheci o Senhor Jesus, me converti, aceitei ao Senhor Jesus e comecei a andar com Cristo, eu tenho uma cobertura espiritual, tenho um vínculo sobre a minha vida, alguém que cuida e pastoreia a minha vida, do qual eu nunca me desliguei. E estou lá firmado com esses irmãos há 34 anos, que são os nossos pais, aleluia, que sempre com todo amor, sempre que eu saio, de manhã cedo, saio da minha casa, moramos juntos, os irmãos sabem, no mesmo prédio, esses pais queridos, hoje já homens de 80 anos, eles, mesmo às 5 horas, 5 e meia, ali no frio, eu recebo um abraço, e bênção, e envio, estou lá na minha célula, terça-feira à noite, junto com o meu pastorzinho amado, glória a Deus, a partir do ano que vem, não participarei mais diretamente desta célula, né, mas de uma célula apostólica, só de pastores, que está sendo formada em Porto Alegre, lá, mas participarei do mesmo, com o mesmo pastor, com o mesmo pai, que antes cuidava de um monte de meninos, mas agora cuida de pastores, de apóstolos, aleluia, e esta é a nossa missão, daqui um dia, esta igreja estará enviando os seus apóstolos, seus enviados, alguns de vocês serão homens dons, levantados por Deus aqui no meio desta obra, para fazer a sua obra, por este mundo afora. Hoje eu estou indo para o Oriente Médio, por aí afora, daqui uns dias, vocês amados, alguns daqui, do meio desta igreja, como a palavra fala, alguns dos que são salvos, redimidos pelo sangue de Jesus, darão a continuidade, à grande obra que Deus tem, para fazer por este mundo afora. Amém? Quantos concordam? É um de vocês, irmãos, ou vários de vocês, glória a Deus, moços e moças, em nome de Jesus, aleluia, é nisso que nós cremos, nisso que nós investimos e apostamos, aleluia, nossa vida e ministério, para formar vidas semelhantes a Jesus, amém, glória a Deus. Hoje de manhã nós ministramos sobre o que Deus quer que nós sejamos, discípulos. Vimos todos os fundamentos, segundo Jesus, do que é ser um discípulo, não segundo o Asaf, não segundo o Sós, mas o que Jesus disse que é um discípulo. E hoje nós vamos ver o que Deus quer que nós façamos. De manhã vimos o que Deus quer que nós sejamos, e agora o que nós, qual é a nossa missão como igreja. E quando eu falo missão como igreja, não é só de alguns, é a nossa missão como povo de Deus estabelecido na terra, como povo de Deus estabelecido em Belo Horizonte. Esta é a missão que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, aleluia, aquilo que Deus tem para você. Qual é a obra que Deus nos chama? Glória a Deus. Primeiramente em Atos 1:8 diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, aleluia, toda a força, toda a direção, toda a graça, vem do Espírito Santo sobre as nossas vidas, vem sobre a sua vida, você recebe poder do alto, você recebe capacitação. O Espírito é aquele que guia, é aquele que direciona, é aquele que ensina, é aquele que consola, é aquele que é o poder, é a força da igreja. Por isso a base da missão da igreja foi Jesus enviando o seu Espírito sobre toda a igreja, e por isso nós precisamos ser cheios, transbordantes do Espírito Santo, para ser as testemunhas na altura daquilo que Deus espera de nós. E Deus tem uma grande expectativa com cada discípulo. Cada discípulo, não tem ninguém fora dessa grande expectativa de Deus. Não existe ninguém que, debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, não possa cumprir tudo aquilo que Deus tem. Amém? Isso é para você, diga, isso é para mim. Diga, isso é para você, meu irmão. Aleluia. Deus tem uma capacitação, algo específico para você. Esta missão que Deus tem é para cada um de nós. Às vezes nós pensamos, não, a minha função é só vir receber minha bênção, ser abençoado, o pastor ora por mim, pelas minhas dificuldades, e por aquilo que eu preciso receber, eu vou para casa, passo semana, dou uma chegadinha na célula, lá o líder da célula tem que orar por mim também, para eu receber a minha bênção. Não, Deus tem muito mais do que isso para nós, irmãos. Como igreja, aleluia, e a igreja é fundamentada, ela é construída, para que cada um de nós seja um pilar. Aqui eu vejo aqui, Deus tem muitos pilares. É uma grande construção, em nome de Jesus, aleluia. E minha única responsabilidade é colocar fundamentos aqui junto com os irmãos, ajudar meu amado discípulo Sóstenes, aleluia, e a liderança que Deus está levantando a colocar fundamentos sólidos com base na palavra, no ensino apostólico, no ensino profético que Deus deixou para nós. E esta é a nossa missão, para que cada membro, como diz Efésios 4, cumpra o seu papel corretamente daquilo que Deus quer.